Irmãos, graça e paz, eu disse alguns minutos atrás, esse vai estar no Salmo 150. Você que ouviu no blog, eu ministrei no mesmo momento, mas são dois capítulos diferentes, embora tratem basicamente da mesma temática. São três coisas. Primeiro, hoje é o dia de ação de graças, então vamos manter a nossa gratidão a Deus por tudo que ele fez por nós na cruz do Calvário, pela ressurreição, por toda a sua obra. Agradecemos também por 4 anos de ministério e agora vamos completar 150 salmos postados. Agradecemos por quase 30 anos do trabalho com a juventude metodista. E nós agradecemos pela vida de cada irmão e irmã, hoje já não tão jovens, alguns já com cabelo branco, mas louvado seja Deus pela vida de cada um. Quero avisar você que nós estamos fazendo a ministração do 149 e 250, porque eu e a pastora estaremos amanhã focados em fechar um material para liderança. E depois, no sábado e no domingo, especificamente ainda fechando e começando, organizando as primeiras anotações para dois livros novos que entram a partir da semana que vem, tá bom? A pastora vai entrar com um livro, eu vou entrar com outro livro. Capítulo a capítulo nós vamos, e a missionária Vivian está com Joel. Já foram dois capítulos. Então, você vai receber ou Joel, ou os dois livros que nós vamos ministrar. Ainda vamos fechar mesmo a decisão e a preparação das primeiras anotações. Em último lugar, eu quero dizer e pedir ajuda ao Paulo Machado. Pedir ajuda a Magali, pedir ajuda aos irmãos que tiveram no primeiro encontro, o João Marcos, que divulguem, por gentileza, a todos os irmãos o seguinte, que o WhatsApp da Casa da Juventude, ele tem uma conotação maravilhosa que nós estamos vendo. Se você quiser, depois entre, né? Procure o Paulo, entre. É maravilhoso que as pessoas que não se veem há tantos anos, não se ouvem há tantos anos, possam agora ter notícia uma da outra, conversar um pouquinho pelo WhatsApp, se confraternizar, dar risada, lembrar de momentos especiais vividos juntos, saber que um está morando aqui, outro está morando acolá, outro está morando fora do país. Então, ele tem essa conotação. A Bíblia diz, eu repito que disse na ministração anterior, se você não ouviu, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, né? Há tempo de chorar de emoção, às vezes quando vemos alguém falando, eu vi o pastor Luiz, conversei. Estou mandando mensagem também para o pastor Washington. Daqui a pouco vamos falar com outros colegas. E é gostoso ficar vendo a comunicação entre os jovens, né? Para mim sempre serão assim. É gostoso demais. Ele tem essa conotação, a conotação da celebração do amor, da amizade, do carinho, da fidelidade, né? De Deus para com todos, porque Deus é que nos abençoou e abençoa até hoje, ele tem essa conotação. Eu e a pastora vamos participar como integrantes desse processo, como o pastor Luiz, como o pastor Paulo Camargo, como outros, né? Irmãos e irmãs, depois viraram pastores, pastor Edson também, pastor Moisés, são muitos, né? Então, Estou avisando vocês que nós vamos participar dessa maneira. Não vamos mandar devocional para esse WhatsApp, porque ele é um WhatsApp de congraçamento. Agora, estou pedindo uma gentileza para todos. Cada um que você falar, se você puder divulgar, diga que há um grupo de WhatsApp chamado Santidade Bíblica e que a pessoa poderá ouvir uma devocional sobre um capítulo da Bíblia, de vários livros. Já foram ministrados uns 600 capítulos, aproximadamente, 500 a 600. E então a pessoa lá da casa, fez parte da casa, poderá ouvir. Eu não vou postar no grupo, eu vou postar para a pessoa. Se a pessoa quiser, então é só ela ligar para nós. Primeiro, vai ser uma delícia conversar com essa pessoa. Segundo, além desse prazer de conversar, de rever, perguntar como está e compartilhar vitórias, bênçãos ou alguma luta, né, esteja passando, não há problema, vamos sempre ser irmãos. A pessoa pode ligar para nós e nós inserimos nesse grupo. Ou você pode passar o telefone se a pessoa permitir. Se ela não permitir, por favor, não mande, porque senão vai ser desagradável. E você também pode fazer uma outra gentileza para mim, se você desejar. Passar o endereço do blog. Quem sabe, se vocês desejarem, coloque uma vez por mês. Olha, tem o blog do pastor Sérgio, a pastora Margarete, o endereço é esse, né? E se a pessoa quiser, então ela poderá receber ou diariamente, ou ela poderá, sabendo o endereço do blog, ouvir quando quiser, como quiser. Ministram nesse grupo quatro pessoas: o Everson, da Igreja Vida Nova, de Atibaia, mandando uma palavra de abertura. Eu também, a pastora Margarete, que acabou de ministrar Jeremias e vai entrar com outro agora, e a missionária Vivian Lopes, que já ministrou Apocalipse, já ministrou Eclesiastes, já está ministrando Joel. Então, assim, e ela é muito séria, sabe, no que diz respeito às coisas de Deus. Então, prepara assim com muito carinho, com excelência. Então você poderá ouvir essas devocionais ou estudos, dependendo do perfil de cada um de nós quatro, né? A ministração vai ganhando uma direção X, Y, Z, né? Então é isso que eu quero dizer. Muito obrigado por esse tempo. Eu postei algumas só para o pessoal ficar com a informação, sabendo que há esse grupo, mas agora não vou postar lá, não vou postar no grupo da Casa da Juventude, porque ele tem outro objetivo. Mas peço a vocês, repito, a gentileza de transmitir a todos. Acho que essa foi uma ideia até agora, pensei, quem sabe colocar uma vez por mês o número do nosso telefone e o número do blog e um convite meu, nosso, da equipe, para que a pessoa, se desejar, possa ouvir. Ela será parceira de gente em todo o Brasil, de muitas denominações, e será parceira em praticamente 20 nações. Vai estar ouvindo, os textos estão sendo traduzidos para o inglês, então uma sinopse vai sendo feita. Não tem tudo pronto? Não, porque nós vamos fazendo no caminho. E a missionária vai traduzindo conforme ela tem tempo também, né? Condição. Mas já são 20 países que ouviram, praticamente, tá bom? Porque nós temos alguma dúvida quanto a alguns locais que o Google não identifica. Muito bem. Vencido isso, agora vamos para o Salmo 150. Salmo pequenino, mas maravilhoso, e vamos dar graças também. Mais um motivo de ação de graça é o último salmo. Estamos encerrando Salmo 150, mais um livro da Bíblia todo colocado em devocional. Que bênção de Deus! Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Mais um livro, e muito obrigado. Se for a tua vontade, nós vamos ministrar outras devocionais com outros livros da Bíblia. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 150, o grande louvor do universo. Salmo 148 já tratou disso. Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza. Louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e cítaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com o clangor dos címbalos, louvai-o altissonantes trombetas, que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós temos três destaques. Só antes do destaque, eu quero ler essa postagem que o irmão também, Everson, nos mandou hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ou, na sua tradução, talvez, um espírito inabalável. Aleluia. Vamos para as citações. A primeira está no Aleluia, do primeiro versículo. Versículo 1, só a palavra Aleluia. Trata-se, irmão e irmã, de um poema musical, especialmente composto para encerrar o grande livro dos louvores a Deus, o Saltério, com uma convocação solene e final ao louvor. Então, para encerrar o livro dos Salmos, foi feito esse salmo, esse poema musical, fechando com a afirmação: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você pode encontrar essa ideia expressa no Salmo 41, verso 13, Salmo 72, 18 e 19, Salmo 89, 52, Salmo 106, 48, Salmo 146, e eu acrescento aqui que eles não colocaram o Salmo 146 e Salmo 148. Então é um poema, poema musical. Aliás, muitos cânticos são feitos com, não só cânticos lá do antigo Israel. Hoje, muitos cânticos já gravados em vários. Eram primeiro discos, depois CDs, hoje estão nas plataformas, né? Muitas canções que são a reprodução inteira do Salmo, né? Poemas musicais. O segundo destaque continua sendo no versículo 1, são só seis versículos. Louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento. O santuário, irmão, irmã, em Jerusalém, é comparado ao magnífico firmamento. Repito, o santuário em Jerusalém é comparado ao magnífico firmamento. Ou seja, a expansão simboliza a presença do poder divino. Gênesis 1, 6, Salmo 11, 4, Salmo 19, 1. O templo de Deus na abóbada celeste do universo visível, os céus, que aos olhos humanos parece ser um templo cósmico ou um templo universal. Aleluia! Bendito seja o Senhor! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento. E para encerrar o versículo 3, perdão, versículo 6, é a terceira nota. Eu estou usando as notas da BKJA, tá bom? Então, versículo 6, terceira nota. O Senhor, Yahvé, Deus em hebraico, deve ser reverenciado como o único e todo-poderoso Criador do universo e dos seres humanos, como nos mostra o versículo 2. Devemos oferecer todos os dons e talentos com os quais fomos contemplados por propósito divino para a glória do Criador, nosso Deus, como nos mostra o versículo 3, 4 e 5. Todo ser vivente, especialmente o ser humano, é convidado a tomar parte nessa grandiosa e eterna celebração de louvor. Versículo 6. Esse salmo antecipa a retumbante e esplendorosa ocupação do universo por parte dos cristãos e todas as criaturas em seu estado perfeito e final, quando tudo o que foi criado estiver plenamente sujeito à absoluta vontade de Deus. Quando tudo o que foi criado estiver plenamente sujeito à absoluta vontade de Deus, primeiro livro de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28. Acho que eu nem preciso dizer, todo amigo que me ouve, mesmo ainda não cristão, todo irmão, toda irmã, já presume ou sabe, com certeza, que eu vou citando esses versículos, não porque todos vão verificá-los, mas alguns dos irmãos e das irmãs podem desejar se aprofundar naquele capítulo. Então, você, tendo essas citações dos textos bíblicos, tem uma possibilidade maior de conhecimento, de aprofundamento. Que Deus nos abençoe e eu encerro o livro dos Salmos em devocional, em devocionais, com uma poesia que preparei para todos nós. Um poema. Salmodiemos eternamente. Essa é a nossa afirmação primária do Salmo 150. Salmodiemos eternamente. Nossa proposição. Louvado seja o Deus eterno, irmãos e irmãs. Louvado no seu santo templo, que é o coração dos santos e o trono celestial. Louvado seja o Criador eterno pelo seu poder. Louvado seja o Criador eterno por suas obras eternas e perfeitas. Louvado seja o Todo-Poderoso por sua grandeza e inteireza. Louvado seja o Deus eterno, com trombetas e instrumentos de sopro. Louvado seja o Senhor com harpas, liras e instrumentos de corda. Louvado seja o poderoso de Israel, com pandeiros, danças e instrumentos de percussão. Louvado seja o eterno Criador por instrumentos musicais. Louvado seja o Deus eterno por seres musicais. Louvado seja o Deus eterno. Louvado seja o Deus eterno. Louvado seja o Deus eterno. Aleluia, para sempre. Louvado seja o Deus eterno. Amém. Aleluia. Amém. Senhor, muito obrigado por mais um livro da Bíblia que nós compartilhamos com amigos, irmãos, irmãs, pastores, pastoras, missionárias, missionários. E gente de todos os ministérios, a quem o Senhor concedeu dons e talentos. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos pela oportunidade de ler um capítulo da Bíblia com cada um dos irmãos e de já ter ultrapassado com sobra, nesses 4 anos, 320 mil escutas de WhatsApp, além do blog. E, Senhor, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, nós vamos continuar a louvar ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por acabarmos nesse dia de ação de graças. Que a tua bênção repouse sobre cada um dos ouvintes e que todos eles e todas, como seres que respiram, louvem ao Senhor. E juntem-se ao universo, porque o universo inteiro está celebrando ao teu nome. O universo inteiro tem amizade contigo, assim como temos agora um novo WhatsApp com um grupo de amigos de um determinado período. No seu caso, Senhor, os teus amigos foram todos aqueles que o Senhor criou, e todo o universo, e todo o planeta, e toda a galáxia, e tudo, Senhor. Os micro-organismos, seres marinhos, as aves, as estrelas, tudo. Tudo está em absoluta harmonia contigo. Tudo, Senhor, que foi criado pelo Senhor, glorifica o teu nome. E que nós, cada um de nós, que tem ouvido essas palavras, também glorifique o teu nome. Que haja um santo coral, em absoluta harmonia, um coral universal, um coral de todo o universo, com todos os seres, com todas as criaturas, com todas as coisas que o Senhor criou, tudo, tudo, tudo, absolutamente tudo, numa harmonia sem igual, preste louvor e adoração ao Deus divino, ao Deus poderoso, sempre eterno e divino. Glorificado seja o teu nome, muito obrigado, que cada irmão entre nesse coral celestial. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a graça, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, sobre todo o universo, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.